Game Track Podcast. Aumenta o volume do seu videogame, estamos começando mais uma edição do Game Track, o episódio número 75. Eu sou o Zabuzeta, hoje novamente aqui com o Snake. Fala galera, aqui é o Snake. E novamente a gente tá fazendo mais um podcast em qual formato, Snake? Mais uma vez estamos fazendo aqui um embate, um duelo épico, qualquer coisa, versus, entre duas pessoas. Entre duas pessoas aqui no blog versus, dessa vez a gente tem pra disputar no terceiro episódio desse formato, né? Conto com a presença ilustre do Eric Seika, que vive participando aí do Game Track. Isso aí, cara, eu vim aqui pra mostrar que essa coisa de café com games aí não tem nada, hoje vai ser café com sangue. E falando em café com games, temos pela primeira vez aqui a participação de Kiliano Lopes. Seja bem-vindo. Isso aí, o novato vai chegar chutando a bunda do veterano Eric Santos e vai comer poeira hoje. Ah, alô. É isso que vamos ver. Vai ser overkill hoje, cara. Ah, sacou a piadinha? Sacou o jabá, né? Jabá versus, né? Mas enfim, eles estão hoje pra disputar aqui o terceiro embate que a gente tem entre o pessoal dos blogs, parceiros do Level Mais. Falta só mais um episódio pra completar a primeira fase, né? Que vai ser daqui duas semanas, né? Bom, vamos passar uns recadinhos? É um recado aqui, eu participei recentemente da Overkill, falando sobre jogos tabuleiro, tá linkado aqui no post, né, já que o Eric tá participando, não custa nada avisar que eu participei lá. Eu e o Johnny vai participar na próxima edição do Versus aqui, então clique embaixo e acesse lá Overkill pra saber mais detalhes. E também, votem e principalmente comentem aqui na postagem desse episódio, que você ganha um ticket pra ganhar um dos três Just Cause, que a gente vai sortear no último dia, na final do Blog Versus, olha só que maravilha. Então comentem e tenham uma chance de ganhar Just Cause aí. Quem sabe alguns outros jogos. Mas enfim, vamos ver sangue, né? Como já diz o Henrique. E eu quero que vocês já comecem colocando o número de 0 a 9 no chat do Skype sem apertar Enter pra descobrir quem vai ganhar no Power Ímpar. O Kiliano pode escolher porque ele tá novato. Eu sou ímpar porque ímpar sempre vence. Droga, eu sempre sou ímpar, eu vou perder, tem que mudar toda a minha estratégia agora. Porque... Não, já escreveu o número, não vai mudar não. Então vamos lá, 3... Tá todo meu cálculo agora. 2, 1, aperta Enter. Olha só, Kiliano... Ah, fala aí! Óbvio. Cara, ímpar sempre ganha, né, Snake? A gente já viu que isso aí é um padrão. Já fica a dica pro próximo participante aí, né? Enfim, Kiliano, você quer começar ou você quer deixar o Eric se fuder no começo? Não, eu quero começar. Você quer campo ou bola? Vamos lá. Você quer campo ou bola? Vamos lá, eu sou de meter o carão. Já tô aqui mesmo, vamos lá, eu sou o primeiro. Bom, eu quero perguntar pra você qual que vai ser a primeira música selecionada pra esse round. A minha primeira música é uma música muito importante pra mim, assim como todas as outras aqui, que é a Rush, do Deep Purple, que eu ouvi ela durante Spec Ops The Line. Olha só. É uma música muito bem encaixada no meio do gameplay e que não assustou não só o jogador como o personagem, né? Que você tá lá no meio da brincadeira lá, você começa a ouvir de Purple, fala, porra, o que tá acontecendo? Bom, Eric Seika, eu vou chamar de você Eric Santo Mais, é só Seika. Agora Seika. É só Seika. Seika, qual que é a sua música pra esse round? Tá, minha música pra esse round vai ser Mute City, de F-Zero. Olha só. Tá pensando no GameCube, que é a melhor. Snake, rufe os tambores aí e diga pra gente qual é o tema para esse primeiro embate. O primeiro tema que vai ser disputado é... Qual é a melhor música para a entrada de padrinhos num casamento? Meu Deus do céu. Diga-se de passagem que eu tô precisando de conselhos, que eu tô casando em outubro e ainda não achei a música do padrinho, então fica essa aí, vai que vocês me ajudam. Mano, você acredita que eu tinha selecionado uma música aqui que foi exatamente a música de entrada dos padrinhos do meu casamento? Bem, bom, Kiliano, você vai ter um minuto pra explicar porque esse tema se encaixa na música que você selecionou. Você pode utilizar argumentos tanto da música, do estilo da música, ou elementos do jogo. Você é personagem, história, então você está preparado? Preparado, vamos lá. Então vamos lá, você tem um minuto valendo agora. Rush, do Deep Purple, devidamente colocado no game Spec Ops The Line, é a música ideal pra você fazer um casamento moderninho, né? Porque o próprio nome da música fala Rush, né? Que é, imagina a Zerg Rush, né? Imagina seus padrinhos vindo na sua direção com uma Zerg Rush, né, cara? Todo mundo junto, correndo. Casamento moderninho, casamento diferente. É, fugir da mesmice, fugir de, sabe, tapete vermelho, o cara dá um passo de cada vez, e as pessoas ficam olhando, e os caras olham pro padre, os caras olham pro noivo, e os padrinhos estão entrando e tal. Não, cara, com o Rush do Spec Ops The Line, o seu casamento vai ser inesquecível. Muito bem, muito bem. Então, quer aproveitar que você tem mais uns 10 segundos ou você quer parar o argumento por aí? Não, eu posso falar aqui até amanhã, cara. Daí, inclusive, se os convidados estiverem armados, vai ser realmente uma festa inesquecível. Olha só, o Snake bota fé nas paradas, mas enfim. Tiro pro alto. Falando em casamento ou uma festa no morro, cara? Pra uma festa no morro, eu pegaria alguma trilha do Max Payne 3. Ó, acho válido, acho válido. Opa, oh, aí sim, MC da Leste. É. Bom, Seika, você está preparado para explicar por que o tema se encaixa na sua música? Certo, certo. Eu estou preparado porque, cara, eu já pensei, eu previ que você escolhesse esse tema, eu já escolhi pensando nisso. Então vamos lá, você tem um minuto a partir de agora, valendo. Enemy spotted. Bom, Mute City, né, é uma música que se encaixa perfeitamente pra entrar os padrinhos no casamento. Primeiro porque o casamento é uma situação solene, né? Então, assim, você não quer que as pessoas fiquem conversando, falando, quer que todo mundo preste atenção naquele momento que é a entrada dos padrinhos, né? Então, você tocando o Mute City, todo mundo vai ficar realmente mudo ali perante aquela situação, aquela música empolgante que vai ali trazer a entrada triunfal dos padrinhos no tapete vermelho do casamento, aquele momento tão importante. E aquele momento realmente de energia, né? Que é uma música que tem muita energia, né? Uma batida muito rápida. E é uma batida do coração dos noivos ao ver os padrinhos entrando, que realmente é um momento muito especial pra eles. Então, esses são argumentos mais do que suficientes pra justificar a escolha dessa música, mas se tiver mais tempo, eu vou falando até acabar o meu tempo. Tá tranquilo, tem mais ainda 15 segundos. É isso aí, então é realmente isso, a escolha é nisso, e além disso, essa música foi feita pra arrecadar dinheiro pra pandas que estão morrendo na Oceania, então, por favor, votem nela. Perfeito, perfeito. E pra você que não gosta de pandas, vote na minha. Bom, essa foi a explicação dos nossos convidados, Snake. Depois das explicações vem a perguntinha espontânea. Então, pra vocês, casamento é game over? Interrogação. Eu fiz o desenho agora no céu. É. Interrogação. Vamos começando aqui com o Kiliano, que já é um rapaz casado, né? Nunca será game over. É um new game plus, rapaz. Muito bem. Ah, ele roubou minha resposta, que saco. É. Roubei não. Então, você fez a pergunta, você não podia responder, Snake. Não, porque a gente responde. A gente responde não. Também. Não, não, sim, eu sei. Eles obrigam a gente. Eles obrigam. E você, Eric? Cara, realmente, não é um game over, é um jogo novo aí, né? Mas eu não diria que o New Game Plus, porque acho que não é um jogo do mesmo gênero, saca? É mais um jogo de estratégia do que de ação e aventura, digamos assim. Muda o gênero, né? É, muda o gênero de Dating Sim pra Harvest Moon, sei lá, uma coisa assim. Nunca será. Mas... Eu acho que é mais sensitivo. Considerando a complexidade da administração do casamento. Vocês estão malucos, cara. O meu casamento é Saints Row the Third. Sacanagem. E Snake, você que está prestes a casar em outubro, o que você acha a respeito disso? É, cara, realmente tá mais pra um próximo de um SimCity, porque eu tô aqui numa administração de dinheiro, tá nada. Mas é, realmente, tá de fato um SimCity, tanto que a camiseta que eu vou tirar as fotos vai ser assim, em vez de tradicional, né, tá todo mundo andando na rua, né, com aquele game over, eu vou trocar, eu vou fazer uma new game pra mim, pra tirar as fotos. Tá certo, tá certo. Cara, eu concordo com a opinião de todos vocês, cara. Eu acho que é bem isso mesmo. Você vai misturar um pouco de New Game Plus com mudança de gênero, com... Na verdade, eu aproveitei a resposta de vocês, só vocês perceberam. Mas enfim. Mas, cara, é realmente New Game Plus, cara. Você, tipo, só muda o patamar da situação, cara. Você só deixa um pouco mais difícil, mas não quer dizer que não seja recompensador, né? Isso aí. Ah, de boa, nem é tão difícil assim. Então, é tranquilo. É tranquilo, de boa. Se o Rod casou, né, cara? Não, cadeira, cara. O Rod. Ah, o Rod é o cara mais fértil de nós quatro aqui. É. Verdade, é verdade. É. Até então é 1-0 pra ele, né? É. Só pode plantar uma árvore e escrever um livro, né? Mas enfim. Matematicamente, ele tem infinitas vezes mais filhos que todos nós juntos. Claro, claro, tá certo. Bom. Agora a gente vai tocar as músicas aqui na sequência, depois a gente volta com o segundo round. Primeira música selecionada pelo Kiliano foi Rush, né? Rush. Do Deep Purple. E a música do Mute City do F-Zero, né? F-Zero, isso aí. Então vamos lá, pau na caixa, a gente já volta com o segundo round aí. Voltando para o segundo round, vamos começar com o Eric Seika. Qual que vai ser a sua música selecionada para esse embate agora? Cara, essa é a minha segunda música, é Sons of Skyrim, do próprio Skyrim, né? Como não podia deixar de ser, o hino dos Dovahkins. Skyrim. Acho que eu vou entrar e colocar essa música, né? Na entrada. Acho válido. Tanto pro Sodai e todo mundo. Ia ser... E Kiliano, qual foi a música selecionada pro segundo round? A minha música é a The Robot Band Song, do Machinarium, que é aquela música que os robozinhos tocam no Machinarium. Olha só. Muito bom. Machinarium é um jogo muito maneiro. Mas enfim, vamos lá, Snake, vamos rufar os tambores aqui e diga pra gente qual é o tema bizarro pra esse segundo round. Música para cortar um salame. Caralho, que beleza! Meu Deus! São temas bizarros, cara. Vocês assinaram o contrato que ia participar aqui de boa. Eu nem como salame, velho. Te vira! Manda pra mim que eu como. Bom, Eric, você está preparado para explicar por que sua música se encaixa nesse tema? Perfeitamente, acho que não podia ter música melhor para cortar um salame. Vamos lá, você tem um minuto. Valeu! Muito bem. Cara, Sons of Skyrim é a música perfeita pra você cortar um salame, porque salame, pra começar, já é uma comida viking, né? É uma comida dos nords, né? Aquela coisa, carne ali, a carnona, aquele salamão. Você pega seu machado ao som de Sons of Skyrim e vá ali. Cara, é a música perfeita pra você cortar com a violência que merece, né? Um salame, porque é aquela comida de macho mesmo, pra você comer ali com seus brothers, tal, ali numa taverna, tomando ali uma cerveja, um hidromel, ali o que for, e comendo ali o salame, cortando com machado, espada, todo tipo de arma possível. Então, aquele clima épico ali, todo mundo cortando e cantando e batendo as cervejas, assim, né? Fazendo aquele, toda aquela coisa de taverna e tal, comendo ali um salame. Então, enquanto você corta, nada melhor do que ouvir o hino, né? O hino do Vaquinha, o Dragonborn, né? Que aposto que se criou através de muito sangue de dragão e muito salame, né? Pra dar muita fibra, pra se tornar o grande matador de dragões. Então, com certeza, é uma música que tem tudo a ver com cortar salame. É isso aí. Fechou um minuto aqui? Explicação, essa foi a explicação do Alex aí. Kiliano, você está preparado? Manda ver. Então vamos lá, você tem um minuto a partir de agora, valendo. Eu estar aqui é uma coincidência do destino, porque vejam só, eu estava cortando um salame antes desse podcast, ouvindo exatamente a música The Robot Band Song do Machinarium. Vejam só. E cortando meu salame com toda a precisão e concentração que essa música me passa, eu andei pensando, cara, por que estou cortando salame, sendo que eu posso treinar máquinas, desenvolver mecanismos para poder cortar esse salame pra mim? Foi aí que eu juntei umas engrenagens ali no meu quintal e, pô, estamos aí, vamos começar a trabalhar num robô para se cortar salame, porque melhor que cortar salame é você fazer os outros cortarem salame por você. Muito bem, muito bem. Muito bem, cara. A galera vai ter que votar. Tá foda, hein? Eu achei muito, eu achei a muito bom. A criatividade tá boa, tá boa, cara. Bom, Snake, vamos lá para nossas perguntinhas? Vamos lá. Perguntinha espontânea agora é salambi. É o salambi, né? Salambi. Salambi. Salambi, assim, o pão. Né? Ó, se você criar um picolé sabor salame, você já tem o um nome. Ai, velho, não sei se isso é genial, é nojento, cara. Qual é a pergunta mesmo, Snake? É, salame é um bom recheio de sanduíche? Isso, agora eu falei direitinho. Eric. Bom, pra mim, que sou vegetariano por obrigação, né, não é um bom recheio pro sanduíche, porque pra mim ele é mortal, né? É bom até explicar isso, né, porque eu tenho alergia à carne vermelha, carne de porco, carne de aves, então eu não posso comer, porque dependendo da quantidade que eu comer, eu posso ter um choque anafilático e empacotar. Então é melhor eu não pôr salame no meu sanduíche, mas eu tenho certeza que deve ser um bom recheio pro sanduíche, porque muita gente curte muito, né? Pão com salame, sanduíche de salame, sei lá. Caraca, vejam só, se você quiser matar Eric Seika, é só você amarrar salame na ponta de uma flecha e acertar na garganta dele. Bom, Kiliano, e você, cara? Concorda com o salame ser um bom recheio de sanduíche? Eu acho que salame é um bom recheio de sanduíche, como é um bom acompanhamento com qualquer coisa que você vai fazer, devidamente cortado com a precisão que merece. Cirúrgica, né? É, exatamente. Salame é bom, cara. Salame é bom. Cara, eu adoro salame e sanduíche, só que eu sempre tenho uma reclamação a respeito de salame. Porque normalmente quando você vai, por exemplo, o Subway, que tem recheios de salame, né? Com vários outros produtos deles lá, né? E vários outros recheios, parte do sanduíche. Sempre que você coloca salame no seu sanduíche, você vai morder, você não consegue morder ele inteiro. Você sempre vai puxar ele inteiro. Esse é o único problema. Porque você... Ele tem aquela capinha em volta. Sim, não, a capinha é tirada, né? Mas, tipo, você não consegue comer ele em pedaços. Você sempre vai comer uma parte inteira. Ou seja, quando você vai terminar o sanduíche, já não tem mais recheio, tá ligado? Tipo tomate. Assim. É. É foda. Mais é de 40. Tomate é salame dos vegetarianos, ó. Então tem salame, caça com tomate. É. Ô, cara, você me lembrou que eu comi um sanduíche de salame há um tempo atrás e que me lembrou também que quando eu tava em São Paulo, eu encontrei com o Eric. Sempre quando eu vou em São Paulo, eu dou uma ligada pro Eric. A gente vai tomar um suco de terra e fazer alguma coisa. Sanduíche, o lanche de rabo lá, como é que é? Exatamente. Aí eu tava, o hostel que eu tava servia uns lanches muito bons e quando o Eric chegou lá pra gente tomar uma cerveja, eu tava comendo sanduíche de rabo, que era um sanduíche. Ah, tá fuck. E eu não consegui, eu achei isso tão bom, cara, tão bom, mas eu não consegui reproduzir isso aqui exatamente porque eu não sei onde achar carne de rabo. E tipo, pão, salame e rúcula. Você já tem um sanduíche maravilhoso. Não, rúcula é um dos melhores recheios pra sanduíche. Beijos. É verdade, concordo. Mas é porque eu não tenho muita opção também. É. Falei do salame, né? Ele comentou do sorvete do salame, por que não? Mas eu já comi um sorvete de coxinha. Sorvete de coxinha? Exatamente. Sabe quando você tá desesperado, você tem um real e só tem um boteco perto da tua... Entendi já. Ai, caralho. Fui eu e mais dois amigos no... Deu um negócio que ia ter de bicicleta, os caras faziam umas manobras e tal. Só que não tinha nada por perto, cara. A gente não tinha comido, não tinha almoçado, não tinha nada. Aí olhamos pro lado, um boteco. É, why not? Ou isso ou morrer de fome, né? É, isso ou comer às 6 horas da tarde, né? Mas beleza, chegamos lá, o que que tem? Ah, tem coxinha, mas tem que fritar ainda. Beleza, pode fritar. O detalhe é que a mulher tirou direto do freezer. Eu acho que ela deixou 5 segundos na frigideira. Só faz aquela crostada por fora, né? Isso, por fora tava quentinho, bonitinho, brilhante, né? Aquela coisa assim, né, de salgado, né? Ah, que bonito, né, vamos comer. Cara, o frango dentro ainda tava congelado, né? É o que tem pra hoje. Mas respondendo a pergunta, o que você acha de salame no sanduíche? É, bacon é melhor, né? Devo concordar que bacon é bem melhor. A pergunta é o que não é melhor. É, o que não é melhor que... O que não é melhor que bacon, né? Mas... Sim. Bom, vamos aqui tocar as músicas na sequência. Novamente, eu peço pro Eric me lembrar qual que é a música que ele selecionou pra agora. Na verdade, músicas são of Skyrim. Olha só, lembrei. Exato, Sons of Skyrim. Agora, do Kiliano, deixa eu lembrar. É a música dos robozinhos do maquinário. É verdade, a música dos robozinhos do maquinário. Então vamos tocar aqui na sequência. E a gente já volta com o último round aqui da nossa disputa. Blog versus, vamos lá. Pau na caixa. Oh, vamos agora pro último embate aqui, último round. Dessa vez começando com o Kiliano, que ganhou o Power Rimpa e prefiro começar. Isso aí, vamos lá. E eu quero saber qual que é a sua música pra esse momento. Não existem héteros diante dessa música. I need a hero. Cara, é lindo, cara. Do Saints Row the Third. É a música mais oitentista já passada num podcast. Muito bem, muito bem. E Eric? Minha música é Those Who Fight Further, do Final Fantasy VII. Ó, vocês estão já cientes que eu vou pedir pra vocês relembrar qual que é a música lá no final, né? Porque eu não vou lembrar nada disso. Sim, senhor. Ainda mais se tratando de inglês com os abos, não esqueça. Tô melhorando, tô melhorando. Já vi cada pérola aqui agora. E para o tema do último round, será... Qual que é a melhor música para substituir o hino nacional de um país europeu? Meu céu. Bom, Kiliano, você está preparado? Vamos, eu nasci preparado, vamos lá. Bom que a gente tá vendo que esses concorrentes não tem medo de nada, né, gente? Não, cara. Tá genial essas. Bom, Kiliano, você vai ter um minuto para explicar porque esse tema bizarro se encaixa a música selecionada. Valendo! O melhor hino para um país europeu, com certeza, é I Need a Hero, que lá do finalzinho do Saints Row the Third, que é uma música que passa uma energia muito, muito forte. O próprio nome dela fala, nós precisamos de um herói. Você quer ter um nome de uma música que simboliza melhor o orgulho de um país? Que nós precisamos de um herói. Porra, sensacional, cara. E quando vocês estiverem ouvindo essas músicas, eu quero que vocês imaginem uma bandeira flamulando. Coloque as cores que você quiser aí do país que você preferir da Europa. Imagina essa bandeira flamulando e a música ao fundo, cara. Você vai se emocionar. E uma lágrima vai escorrer pelo seu olho. Muito bem, muito bem. Eric, você está preparado? Meu Deus, claro, cara. Como é que claro. Eu tô imaginando essa cena, cara? Eu tô imaginando também. Bom, preparadíssimo. Eric, você tem um minuto a partir de agora, valendo. Ok, team, follow my command. Perfeito, cara, Those Who Fight Further, né? O próprio nome já diz que é para aqueles que lutam, para aqueles que prosseguem na luta. E a Europa, o que é a Europa, né? Se não um continente repleto de lutas na sua história, né? A Europa foi marcada por guerras, né? Então, assim, nada melhor para um hino de um país europeu que uma música que fala de batalhas, de lutas, né? Que marca aí lutas tão importantes na história do Final Fantasy VII e também na história da Europa, né? Você vê um país que, um continente que tá passando já por problemas, inclusive hoje em dia. Então, é um hino que estimula, não só ele relembra as histórias de guerra da Europa, como ele estimula o povo europeu, o povo de cada país europeu, qualquer que resolva adotar esse hino, a continuar lutando e lutar pra Europa ser o melhor, pro país europeu dele ser o melhor país de toda a Europa. Muito bem, muito bem. Não que seja louco, né, de aceitar isso. Bom, vamos fazer nossa pausa agora e vamos para a nossa perguntinha espontânea, Snake, por favor. A perguntinha espontânea será: qual o país da Europa vocês têm mais vontade de visitar? Kiliano, começa contigo. Cara, você, uma vez você pisou na Europa, você pisou no continente todo, né? Você pega ali o avião, o trem, visita tudo rapidinho. Mas o que eu realmente teria vontade talvez seja a Inglaterra, né? Exatamente por todo o bombardeio da excelente cultura que eles jogaram na gente aqui. Eu devo concordar contigo já respondendo que a Inglaterra acho que é um dos melhores países assim pra visitar no, das coisas que eu gosto, né? Tipo, lá tem acho que é a cultura mais aceitável pra mim, né? Mais aceitável. Aceitável, assim, tipo, ok, chega. Bom, Seika, e você? Não, cara, sendo francês, meu filho, entra qualquer coisa na Inglaterra. Os franceses. Cara, pra mim, eu sou hipster, né? Então eu acho que a Inglaterra seria um bom destino também, mas eu prefiro esses destinos menos badalados, né? Então eu acho que eu queria visitar a Romênia, cara. A Romênia é o que ainda há de medieval na Europa, né? É o país mais próximo da era medieval ainda. É o hipster do hipster, né? É, cara. É um dos países que pra mim nem existia mais. Oh, sacanagem. Pô, a Romênia tem vários cafés. Ouvintes da Romênia não chorem. É. Fica ali do lado da Rondônia, né? Exatamente. Tipo isso. Mas, cara, certamente seria a Romênia, cara. Embora... É porque é mais diferente, né? A Inglaterra é da hora, mas, sei lá, a maior parte dos países europeus a gente já vê tanto em filme, tanto em seriado, que, sei lá, é meio como se a gente já conhecesse, sei lá, não sei. Eu curto mais esses países que não são tão... que não aparecem tanto, porque eu acho que eu vou ter uma surpresa maior, assim. É, verdade. Bom, e você, Snake? Eu vou também meio de contrário ali, eu iria, na verdade, pra França, né? Ué, mas cadê os franceses malditos aí que tá reclamando agora, pô? Sim, os franceses são malditos, mas a história da Segunda Guerra Mundial tá praticamente lá, né? Então, é o primeiro lugar que eu ia desembarcar, o primeiro lugar onde eu ia desembarcar seria na Normandia, né? Ali por, na costa francesa. Olha só, aqueles que lutam, né? Os que lutam. Só, vai passar correndo pela costa ali. Só pra... Why not? É. Eu vou ali no... Viu, me empresta o capacete, vai naquelas lojinhas, né? Viu, me empresta o capacete, eu já volto. Fica aqui com 50 euros, eu já devolvo. Você troca daí, né? Aí eu vou lá na praiazinha, o povo vai ficar me olhando. O que que esse maluco tá querendo fazer, né? Aí... Quando você estiver correndo, você bota I Need a Hero aí no ouvido, cara. Na Enfim, vamos lá tocar as músicas agora, né, Snake? Vamos lá, pau na caixa. Então vamos lá, pau na caixa. Não vou pedir pra eles relembrarem aqui, qualquer coisa eu pego na edição. Brincadeira, vou pedir pra lembrar sim, porque eu sou chato. Eu sou chato. A música do Cliano foi qual mesmo? I Need a Hero, de uma moça chamada Bonnie Tyler, que foi tocada em Saints Row the Third. E do Eric Seika, Final Fantasy VII, né? Exatamente, Those Who Fight Further, aí interpretada pela Black Mages, a banda do Nobuo Uematsu. Meu coração agora vibrou mais, hein? Mas enfim, vamos lá tocar aqui, pau na caixa, e a gente já volta com o encerramento desse podcast. então, finalizando esse embate, vai ficar com vocês agora. Um minuto pra cada um, né? Sim, pra pedir voto, né, cara? Né? Fazer aquela propaganda eleitoral gratuita. Bom, vamos começar aqui com quem ganhou, né? O Power Imper, não vou dizer quem ganhou de fato, porque a gente não sabe, não tô no futuro ainda. Na verdade foi o Kiliano. Opa, eu vou ter que passar a bola pro Eric agora, que foi eu da última vez, agora tem que ser ele. Escapei dessa. Vixe, ok. Posso começar? Pode sim. Bom, pessoal, vocês viram que eu escolhi as músicas, assim, mais de acordo com o tema, né? Assim, mesmo sem saber os temas antes, eu já pensei nisso antes, assim, eu já tinha ali sentido dos nossos amigos aqui do Level Mais, né, quais seriam os temas que seriam escolhidos. E, enfim, tanto pra Entrada dos Padrinhos, quanto pra Cortar o Salame, quanto pra O Hino da Europa, eu escolhi músicas que buscam representar o verdadeiro sentido, né, dessas ações tão importantes, né, que nossos amigos aqui escolheram. Então, vote em mim aí, você sabe que eu estou aqui por vocês, representando vocês ouvintes, escolhendo as músicas que vocês mais gostam, além de tudo, né? Ao contrário do Kiliano aí, que só quer saber tomar café, jogar videogame e fazer essas músicas malucas dele. Então, vote em mim que eu sou legal. Dado os pedidos de votos aqui, vamos aqui pros pedidos de votos do Kiliano. Vamos lá, eu vim aqui encarecidamente pedir pra que olhem as minhas músicas com carinho, comparem com a mão no coração e vejam que Rush é a música que vai fazer um casamento inesquecível com todos os seus padrinhos entrando armados, fazendo uma algazarra. Ninguém nunca vai esquecer do seu casamento, com certeza. E que você pode estar sentado ouvindo seu podcast enquanto seus robôs cortam ali o salame pra você, né? Ouvindo a musiquinha de Machinarium. E que olhando o horizonte com a mão no peito, a Europa está precisando de um herói. Você vai lá ouvir I Need a Hero, uma música que não existem héteros quando ela está passando. A música mais oitentista já passada em um podcast. Então, encarecidamente, peço pra que votem em mim, né? Do contrário do que o meu adversário falou, eu não fico só bebendo café e jogando videogame, eu peço votos também. E me ajudem a beber o café com o sangue dos meus inimigos. Bebam junto comigo. É isso aí. Meu Deus. Bom, agora... De uma maneira um pouco mais relax, né? Nada de disputa aqui. Vamos aproveitar para o pessoal fazer o jabá, né? Do trabalho deles. Começar aqui com o Kiliano. Olha só, Kiliano. Eu só falei Kiliano. Kiliano. Cara, é sacanagem. É que eu tenho dislexia, então... É, bem-vindo ao clube. Bom, Kiliano, você faz parte do projeto Café com Games. É isso aí, né? Isso aí, Café com Games é um podcast sobre games. E a gente grava ao vivo, todo domingo, né? Todo domingo à noite. Em vez de você ligar lá no Fantástico, eu não sei que horas começa o Fantástico, foda-se. É mais ou menos umas 7 horas, 7 e meia, a gente tá gravando ao vivo, só que a versão editada sai na quarta-feira. E aí você escolhe, né? Se você não aguenta esperar, se você quer participar nos comentários, participar ao vivo, conversar com a gente, você assiste um domingo à noite. E se você não pode participar por questão de horário, ou você gosta de ouvir a versão editada, bem trabalhada e tal, você pode baixar o nosso podcast na quarta-feira, bonitinho MP3. Por favor, acessem cafecomgames.com, nos caçem também no Facebook. A gente tem um grupo sensacional no Facebook também, por favor. Vale a pena conferir lá, que é muito maneiro. É um LOLs absurdo aquele grupo. Então vão lá no Facebook e busquem Café com Games. É isso aí. Além disso, eles têm um canal muito maneiro no YouTube. Vale a pena conferir os vídeos lá. O Kiliano, recentemente, ele... Só vou colocar um aspas aqui. Recentemente adquiriu um Oya, né? E ele fez um review muito foda lá, cara. Vale a pena conferir pra vocês conhecerem mais sobre esse console aí. Inclusive, eu ando soltando muita coisa sobre console. Por ser coisa mais de nicho, eu até evito soltar no site, alguma coisa assim. Uhum. Eu ando soltando muito na Alvanista, que é uma das redes sociais de games brasileira, né? Eu tenho um perfil lá, alvanista.com/Kiliano. Mas também se inscrevam no YouTube do Café com Games, que eu tô programando dois vídeos pra lançar sobre o Oya. Um deles sobre emulador, que é uma coisa, que é uma dúvida que surge de muita gente. Uhum. Muita gente tem essa dúvida mesmo. Oi, ela. Nossa, meu Deus. O que chamou os abos? Ah, peraí. Não, então vamos lá. Fui eu, né? Calma. Perdi com você, relaxa. Seca, você que vive participando aqui do Game Track, lembre-se de onde você vem, cara? Pra galera aqui. Pois é, né? Ao contrário do que parece, né? Pelo número de participações minhas aqui no Game Track, eu não sou o Trevor Mais do Game Track. Bom, eu tenho um podcast quinzenal lá no Super Controle, né? A Overkill, que eu gravo lá sempre com o Matheus e com nossos queridos convidados, né? O Kiliano já esteve por lá, o Zabza também, o Snake ainda não, mas estará. E, opa! Enfim, A gente tá lá sempre quinzenalmente discutindo polêmicas, séries, hipster, assuntos aí do mundo dos videogames. E a gente tá sempre lá, tem também no Super Controle outras coisas, né? Lá os mini reviews do Alex F, que zera todos os jogos do mundo. É verdade. Tem os Super Controles mesmo, originais, lá com o pessoal de Carlos Barbosa lá, que todo mundo ama. O Fuka que ganhou, já o primeiro disputa já tá continuando. Pode ser que você enfrente ele ou não, né? Dependendo muito bem, cara. Já falei pro Fuka, quando ele falou que ia participar, eu falei, Fuka, se prepare que na final vai dar nós. Mas é isso aí, chapas, a gente tá sempre lá, tem também a página do Facebook, do Super Controle no Facebook, no Twitter, enfim, vocês sabem onde encontrar a gente lá no site, vocês podem ter o acesso a tudo isso daí. É isso aí, vai estar tudo linkado aqui no post, então acessem lá, confira o trabalho deles, que o trabalho deles é fodástico, cara, vale a pena conferir os podcasts, muito maneiro, discussões legais, muita lolzice, né, digamos assim, lá no grupo do Café com Games, lá que nem o Kiliano disse, cara, vale a pena muito conferir lá, que é bem maneiro. Bom, vamos aqui aproveitar e agradecer os nossos participantes desse podcast, né, Kiliano, muito obrigado mesmo por aceitar o convite, por participar aqui do Game Track, primeira vez participando, mas pode ter certeza que vai participar mais. Cara, por favor. Muito bom, cara. Adorei participar. Eu não tenho palavras quanto eu preciso realmente agradecer e me divertir horrores aqui gravando. Que bom, que bom. Eu fico feliz por passar essa sensação pra vocês. E Seika! Ah, cara, pra mim é sempre um prazer participar do Game Track, né? Eu já falei, eu sou da equipe de coração do Game Track. Então, pra mim é sempre um prazer, eu que agradeço o convite e depois eu penso, depois que eu ganhar ou perder, eu penso se eu vou agradecer ou xingar o convite. Ó, mal agradecido, vota em mim! Agradecer aqui o meu amigo Snake. Muito obrigado. Ah, lembrando do... acho que o povo meio que estancou lá a questão da votação lá do cosplay. Deu empate? Exatamente, mas como pra fazer um critério de desempate ali, teve mais comentários pro lado do Big Boss do que pro lado do Snake, então, senhoras e senhores, vocês verão Big Boss enfrentando sabe Deus quem, como, quando e aonde. Acho mega válido, mas enfim. Bom, ficamos por aqui. Se vocês quiserem mandar seus e-mails, mande para gametrack@levelmais.com, deixe seu comentário, acessem lá a nossa fanpage, Twitter e também o canal do Level Mais no YouTube. A gente fica por aqui, abraços e até a próxima edição. Falou, galera. Isso aí, abraços. Falou.